Salvador, muito boa noite. OTAN 3520 para puxa e acionamento. Tá no 08. Autorizado, puxa e acionamento, chama táxi. OTAN 3520. Maremos para 3520. Torre Salvador, OTAN 3520 para o táxi, 127 a bordo, alterna Recife, autonomia de 3 horas. Torre Salvador, OTAN 3520. 3520, copiei as suas instruções. Índia Alfa, me chama pronto no ponto 0. Índia Charlie Alfa, reportamos pronto, Tata 350. Salvador, Tana 3520, ponte espera pista 10, pronto. 3520, linha decola pista 10, o vento é de 100 graus com 12 nós. Livre decolagem para o Tana 3520. Decolou aos 4-0, 120 decimal 8 controle. 128 graus, boa noite. Salvador, muito boa noite, OTAN 3520. 3520, contato na Darm Decolagem, subiu uma tela numa ligeira feita da PUCA. Por gentileza, confirme para o OTAN 3520. Sem contato na Darm Decolagem, subiu uma tela numa ligeira feita da PUCA. 190 Cuca, OTAN 3520.